aqui no açude. É, Paulo tá completando hoje. Quantos anos, Paulo? Tá completando quantos anos? 75 anos. Manda um alô aí pra rádio aí. É, aqui é, Paulo Amado, eu quero uma música de Amado Batista, Quarto Negro com Amado Batista. Aqui é o Felicida, meus amigos aqui, Zé Neto, Neto Correio, aqui é o Sargento Naldo, é, e a toda a galera que tá aqui. É, Francinaldo, Zé Welto. É, Zé Welto. Rapaz, nós estamos aqui na chácara, mandava ou não? Estamos aqui, só um lazer aqui. Chama Paulo Pescador. Nós estamos aqui, mão ao lazer. Aí tem um bocado de líder, tem? Um bocado de líder. O vereador, tem um bocado de líder aqui. Tem um fascinado aqui. Rapaz, não, mas Paulo. 82. Rapaz, chama Paramar. Rapaz, fala, mano, o mal, o cama mais namorador da região aqui. É, passa uma música boa pra nós, hein? Rapaz, bota um breguinha, mas fala só que é uma música, o cama não tem nem com a gente. Muito bem, gente, a galera fazendo a festa aí, né? No Bar do Pescador, meu amigo Paulo completando mais um ano de vida, que essa data se repita por muitos e muitos anos. É o que deseja seu amigo F. Silva, parabéns! Aí juntamente com a galera fazendo a festa aí, meu amigo Zé Neto da Sacebete também, né? É, o Zé Wellington tá por lá também, o Neto Correia, muita gente ali, né? Fazendo a festa. Obrigado pelo carinho, pela sintonia e pela audiência de vocês aqui do meu programa, tá bom? Vamos continuando aqui, gente. Mas antes tem ouvinte no ar, vamos falar com o ouvinte aqui. Alô, boa tarde! Boa tarde. Com quem eu falo? Boa tarde, F. Silva. Oi, querida, tudo bem? Cintra. Ei, tudo bem? Como é que está aí, querida? Tudo bom, né? Graças a Deus. O clima é bem frio, né? Graças a Deus. Melhor agora. Estamos vindo brega. O bregão começou, hein? Estamos todos com saúde. Tá certo, que é então. Melhor. Graças a Deus. Eu quero ouvir uma música. Certo, pode pedir. Ofensa. Como é o nome da música? Não, sofrência. É o que? Uma sofrência? Ei! É a sofrência com o Amado Batista. Pronto, o Amado Batista. Só ouvir e oferecer a todos vocês, certo. Minha família, né? E oferecer a minhas amigas e todos os ouvidos do programa. Tá certo, mais alguém? E que tenha uma boa tarde, tchau, fique com Deus. Tchau, querida. Tchau. Abraço. Tchau. Um abraço bem legal para minha mãe Cícera, ouvindo nosso programa aí nas populares, né, no bairro Manuel Forte Maia. Juntamente meu pai José Agostinho, né, sintonizado, curtindo o programa Brega Total. Não perde o programa do F, fazendo a festa aí, ô, oh, legal! Beleza, gente, vamos continuando aqui. Mais um ouvinte participando aqui do nosso WhatsApp, não é isso? Alô, boa tarde. Boa tarde, Francisco. Você é novinha. Francisco, quero que você passe a música. Atende aí, vou dar uma galhão, hein? Sofreja toda a minha família. Boa tarde. Beleza, nossa amiga novinha, daqui a pouquinho eu vou passar, tá bom? Todo amor e carinho, a música de Léo Magalhães. Atenda aí, aqui no nosso programa Brega Total, com Léo Magalhães, pra minha prima novinha, fazendo a festa aí, né? Beleza, novinha? E o nosso telefone não para aqui na BBC. Alô, boa tarde. Boa tarde, é a Lúcia aqui do Sítio da Meleira. Oi, dona Lúcia, que bom falar com a senhora. Como é que tá aí, tudo bem? Pois é, tá tudo em paz aqui, graças a Deus. Coisa boa. Choveu aí, dona Lúcia? Não, aqui só tá bastante sereno. Foi em Belém, deu uma chuvinha boa agora ao meio-dia. Não, boa mesmo. Aqui deu uma chuvinha boa, tá com os 8 dias. Certo. Sereno, todo dia tem. É, hoje choveu bastante aqui em Belém, graças a Deus. É, graças a Deus, tá chovendo pra todo canto, né? Tá bom. Tá. O que que pois manda? É. O que que manda, dona Lúcia? Eu ofereci a música aí pro Padre Bentivinho e a família dele. Certo. E meus três netos, aquela música, a Ator Principal. Certo, Ator Principal com Roberto Vilar, não é isso? E a você aí, e Neguinho do Brega com a família dele, e você com sua família, sua mãe. Certo, mais alguém? Não, só isso. Só isso mesmo, que tá ventando muito com chuva agora. Eita, vai já chover. Eita, bota brega aí pra gente ouvir brega aqui com chuva, tá com vento, certo. Com tudo misturado. Ô, dona Lúcia, tá certo, querida. Tudo. Valeu, dona Lúcia. Um abraço pra senhora e toda a família. Tchau, tchau. Um abraço pra você aí, neguinho do Brejo. Obrigado, querida. Obrigado. Dona Lúcia lá do Sítio Gameleira participando aqui do nosso programa Brega Total. Muita ventania lá, né? Vai chover no Sítio Gameleira, se Deus quiser, já já. Mas ela vai curtir muito brega aí e ouvindo a chuva também, assistindo a chuva aí. Lá no Sítio Gameleira, no município de Patu, no Rio Grande do Norte. Tem mais ouvinte participando aqui do nosso WhatsApp. É muita gente participando aqui. Vamos lá, Lu, boa tarde. E oferecer a senhora Edmilson e a dona Lenira, que são um casal especial, maravilhoso. Boa tarde. Efessiva, que é Mi Preta. Oi, Mi Preta. Efessiva, eu queria pedir aquela música O Pior é Esperar, com Fernando Mendes, para oferecer a meu grande amigo João Dantas, que está aniversariando hoje. João, quero dizer para você que você é uma pessoa muito maravilhosa, é um amigo guerreiro. Parabéns, João. Deus lhe dê muitos anos de vida, saúde e paz. Beleza, nossa amiga Mi Preta, ouvindo nosso programa. Obrigadão pelo carinho, pela sintonia. Parabenizando aí o nosso amigo João Dantas, né? João Dantas aí tá de parabéns. Felicidade pra você, João. Nossa amiga Mi Preta desejando felicidade pra você. E nosso amigo Paulo de Custódio, né? Ouvindo nosso programa, para tá completando mais um ano de vida. Que Deus ilumine o caminho desses meninos aí, não é isso? Legal. Mais um ouvinte aqui no nosso WhatsApp. Alô, boa tarde. Francisco, aqui é a Alicinha. Oi, Alicinha. Está ligando para pedir a música de Barro de Alencar, aquela. Peraí. Francisco, eu estou ligando para pedir a música de Barro de Alencar. Eu tenho apenas 3 minutos para dizer que te amo. Com Barro de Alencar, viu? Para, somente para curtir, aqui deitado na minha rede agora. Tchau. Muito bem, minha prima Licinha, deitadinha curtindo o programa Brega Total no bairro Manuel Forte Maia. Obrigado pelo carinho, pela sintonia. Daqui a pouquinho na sequência musical você vai ouvir sua música, tá bom? Aqui do nosso programa Brega Total tem mais um participando aqui do nosso WhatsApp da BBC. É o 996-99-9966, tá bom? Você que está em outros estados aí e quer participar do nosso programa, DDD 83-996-99-9966 é o telefone do sucesso na Rádio BBC FM. Alô, boa tarde. Boa tarde, Francisco. Aqui é Nenê. Oi, Nenê. É, gostaria de botar aí uma música, meu primo João, que já lhe dê muita saúde, muita paz, muita coisa boa na vida dele. E a música pra ele é Princesa, de Amado Batista, pra João, de Maria. Beleza, minha amiga Neném, obrigado pelo carinho, pela sua audiência do nosso programa Brega Total. Neném não perde um só programa do UFC, mas tem ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde, Francisco, sou eu de novo. Oi, querida, pode falar. Eu quero aquela música do Ação de Vaqueiro, só pra me curtir. Ô, Cleuzeni, essa música é brega? Ah, acho que não. Se não for brega, a gente não toca. Peça uma brega aí, pode pedir. Depois bota uma de Amado Batista, que é uma bem boa. Pronto, tá certo. Tá. Vou oferecer todas as músicas de Amado Batista pra você, tá bom? Tá bom. Valeu, querida. Tchau, tchau. As antigas, porque essas novas não é muito boa. Menino, tem uma música de Amado Batista que vai sair que você vai se apaixonar por ela. Ah, pois se for boa, eu ligo de novo. Pronto, pra me avisar. Tá, se eu certo. Não gostar, eu não ligo. Muito bem, tá certo. Valeu, Cleuzeni. Tchau, tchau. Valeu, amigo velho do coração. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau. Tá, tchau. Vamos continuando, gente, aqui com o nosso programa. Mais um ouvinte participando aqui do nosso WhatsApp, aqui na BBC FM, não é isso? Alô, boa tarde. Boa tarde, Silva, aqui é Francisca. Oi, Francisca. Eu gostaria de ouvir a música Flashback com Silvano Salles. Só para ouvir mesmo, viu? Muito bem, daqui a pouquinho tem muita gente aqui no nosso WhatsApp, mas vamos tocar sucesso aí. Vamos tocar 5 músicas e a gente volta atendendo mais pessoas aqui no nosso WhatsApp, tá bom? O nosso programa aqui, gente, é feito com todo amor e carinho pra você que tá aí sintonizado na melhor rádio do seu rádio, BBC FM 87,9, aqui na cidade de Belém do Brejo do Cruz. Vamos tocar 5 sucessos aí a gente volta atendendo mais ouvintes aqui no nosso WhatsApp na BBC FM, tá bom? Chegando, sucesso de Amado Batista para o meu amigo Dedé lá de Campina, nesta cidade, não é isso? Logo após essa música, vai ter a música de Amado Batista, Princesa, para nossa amiga Pepeta e também para minha amiga Neném, que pediu essa música. Depois tem lá para os meninos que estão curtindo a nossa programação, né? Lá na casa do meu amigo Paulo Pescador, não é isso? Quatro Negros com Amado Batista, aqui no nosso programa. E logo após tem Léo Magalhães atendo aí para minha prima novinha. Depois tem Amado Batista Sofrência para minha mãe Cícera. Vamos ouvir essas músicas aqui. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais no meu, no seu, no nosso programa Brega Total aqui pela Rádio BBC. Tá bom? Quando eu cheguei nesta cidade,